bagulho é louco, tio. Dizem que errar é humano, mas muitas vezes fazem do nosso erro, tá ligado? Uma arma pra destruir a gente, moro, mano? Quem nunca caiu, tio? Só não esperava que as pessoas que estivessem ao meu lado fossem as primeiras a virar as costas pra mim, tá ligado? Reagir, vou tentar, só assim pra eu pensar. Reagir, vou tentar, o meu destino vai ser eternamente rastejar. Feito um cão que come o próprio vômito, é quente, ludibriado pelo sopro maldito da serpente. Um homem frio, cercado de falsas emoções, vivendo uma mentira após dia nas quatro estações. Minha felicidade na mira das complicações, a cada passo enigma em busca de soluções. Não faço por merecer, nem mesmo ar que eu respiro. A esperança essas horas tá na linha de tiro, no aguarde do aval pra destruição. O efeito da balada passou e sequestrou a emoção. Mentirosa, só de brisa venenosa, me sinto igual a Judas no pescoço a corda. Traí quem deu a vida por mim, me vergonho. Presumo um motivo frustrante dos meus sonhos. Amigos de infância que se tornaram inimigos, bochicham, futricam, não são verdadeiros comigo. Errei um duplo, uma vida só, eu acho que é isso. Pra ser sincero, na minha vida o erro se tornou um vício. No precipício, coberto de vergonha, o preço do pecado é cobrado na insônia. Descrever a tristeza que eu sinto não é nada fácil. É preciso bem mais do que lápis e folhas de almaço. Que eu não posso fazer, fiz o que posso, não faço. Me encontro amordaçado pela culpa e o fracasso. Indiscutivelmente o fim da linha pra esperança. Regressão desastrosa, sem glória, sem herança. O tumulto de boas ideias, sonhos acumulados, idealismo, trajetos, todos frustrados. O que é pior pra um soldado na guerra, se render ou fugir? Sem segunda chance, sem boi pra se redimir. É chamado de covarde quem pensa na própria vida. Herói pros patife, é os trouxas suicida que morreu pela quebrada ou em nome da honra. Enterrado no domingo, condecorado pela desonra. Tudo pelo crack, pela farinha, pela maconha, por ostentação. Mulher, grana, fama, ganância de ter aquilo que o olho vê. Transforma qualquer um um monstro sem perceber. Quem dera eu retornar na era da inocência, em que as lágrimas traziam alegria em sua essência. Hoje o mundo é incolor pra quem acorda de luto. O desabrochar da flor é fúnebre e obscuro. Num quarto escuro, sozinho e sem auxílio. Esse é meu mundo, sem vida, sem brilho. Colhendo as consequências de um trauma irreversível. Mesmo no leito da morte, o meu perdão é imprescindível. Fase terminal de uma vida que nem teve início. Quem se sujeita à carne sempre corre o risco. A prova viva que a matéria não resiste. Quando a alma carece de Deus, o corpo subsiste. Vou dizer o quanto errei, me contaminei, me droguei, menti, traí, provei dos manjares do rei. Enxerguei a religiosidade de vocês, que mata mais que a guerra, fere mais que suco inglês. É, infelizmente o ser humano é assim, né, mano? Humano, demasiado humano demais pra entender as coisas à sua volta, ó. Pra entender o mundo à sua volta, tá ligado? Aquilo que realmente oprime ele. Saber de qual lado ele tá, o que é o bem, o que é o mal. A guerra existe, é espiritual, social, oprimido, opressor, mano. A todo momento os convites, convites e mais convites pra nossa destruição, pro nosso fim, tá ligado? O plano de cooptação do opressor tá aí, ó. A cada dia que passa, sequelando, matando. A luta é coletiva, porque a gente não vai chegar em lugar nenhum se assim não for, tá ligado? O sofrimento é o mesmo, ninguém patenteou o sofrimento. Ninguém é dono da história mais sofrida, irmão. Somos todos vítimas de um único plano de exclusão traçado pelo mesmo opressor, tá ligado? E nesse emaranhado de coisas que acontece e desfavorece a favela, aqui estamos nós, vivendo o nosso apocalipse urbano. A luta tem que ser coletiva também. É nós por nós e Deus por todos nós.